Olá, queridos da comunidade evangélica Vida Nova. Eu sou o pastor Tiago e quero compartilhar com os irmãos e com os nossos amigos um texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 em diante. Jesus disse: Não se confunda o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Senão por mim. Queridos, o Senhor Jesus, ele disse que iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele diz aqui no texto de João que preparia para nós lugar, morada. Mas a melhor tradução desse texto seria: Na minha casa há muitos cômodos, e eu vos prepararei a recâmara. O Senhor Jesus, como noivo que anseia receber a sua noiva, tem preparado um lugar para nós. Mas não é só Jesus que prepara um lugar no céu para nós. O seu Espírito Santo, que ficou aqui e que cuida da igreja, este nos prepara para subir para Jesus. Muitas vezes nós nos contentamos em saber que vamos subir porque Jesus está preparando o lugar para nós lá no céu. Mas eu pergunto, nós vamos subir como? Como a noiva irá subir para Jesus? O Espírito Santo, ele age em nós a nos santificar, a nos adornar, a nos purificar. Busque ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Busque ser cheia do Espírito Santo, minha irmã. Porque quão maior a obra que o Espírito fizer na sua vida, mais preparado você estará para agradar o teu noivo quando chegar perto dele. Lembre-se que nem todas as virgens que estavam se preparando para as bodas estavam prontas. Que não falte o azeite na sua botija e que você, em nome de Jesus, esteja pronta, preparada como noiva de Jesus para que ele lhe receba com alegria. Todos nós que já recebemos a Jesus, já recebemos o seu Espírito. Então, que ele seja usado copiosamente em nossas vidas para que nós possamos, a cada dia, ser mais parecidos com aquilo que Jesus planejou para nós. Que em nome de Jesus, você em todas as áreas da sua vida, busque a direção, a ação e o poder do Espírito Santo, porque em cada ação, em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento, em cada ação ou omissão, fica muito claro o quanto do Espírito Santo está agindo na tua vida. Que em nome de Jesus, você receba essa palavra e aplique ela no seu coração e na sua casa. Sejam cheios do Espírito Santo e logo estarão preparados para subir, porque Jesus já preparou a recâmara para receber a sua noiva. Deus te abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus.